Em nome de Dinho Artes, chama que é sucesso. Pablo Silva, um toque leve. Um toque leve. Um toque leve. Acho que estou amando pela primeira vez. O meu olhar tão vago, mas o seu fixei. Senti algo muito lindo. Senti algo muito lindo. Amigos e baladas, tudo isso eu deixei. E pra sair de casa sem você não mais sei. Senti algo muito lindo. Senti algo muito lindo. Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso. É amor, não sei, mas me levou ao paraíso. Fazer amor. E se tudo isso vai durar, eu não sei. Alô, meu parceiro de um arte, meu empresário estourado, o rei do som todo motivo. Chama que é sucesso. Isso é Pablo Silva, top leve. Portal do Arrocha. Por toda minha vida por você procurei. Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei. Senti algo muito lindo. Senti algo muito lindo. O vento que te trouxe eu ainda não sei. Morava nos meus sonhos que um dia eu sonhei. Senti algo muito lindo. Senti algo muito lindo. Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso. Mas me levou ao paraíso. Vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor. E se tudo isso vai durar,